Reação humana, Diário Negro, página 1. Retratando mais uma vida da favela. Um quadro de terror, humilhação, vingança e dor. Reação, pregando a igualdade, lutando por um mundo melhor. Sem armas, sem vingança, sem pó. Se liga aí. Eu tinha mais ou menos 5 anos, eu me lembro. O passado vem à tona, vem lento as drogas. Consumiram minhas lembranças. Eu tive um passado, não tive infância. Sentado aqui em cima eu começo a me lembrar. Minha cabeça dói, tenho que aguentar. 5 anos de idade, um pai alcoólatra, um irmão de verdade. Um irmão vagabundo e outro irmão assaltante. E que deixava seu revólver na estante. Meu pai nunca me dava atenção, nem carinho, nem amor, nem compreensão. Sustentava a casa com seu emprego de servente. Com meus irmãos o amor, comigo uma serpente. Chegava baby em casa e começava a me espancar. O meu irmão, meu ouro, tentava me ajudar e empurrava meu pai longe e falavam as verdades assim: você está querendo monstro pra sociedade. Ele só tem 5 anos, ele não sabe a verdade. Ele não tem culpa de minha mãe ter morrido. Assim Deus quis quando ele tinha nascido. Tudo muito complicado, difícil de entender, além do mais no meu estado. Sem mãe nem pai, meu destino sem esperanças. Eu nunca tive aniversário, nem dia das crianças. Estou pensando em desistir, quem sabe me jogar ou me deixar cair. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. 7 anos, eu comecei a estudar. Meu irmão comprava material escolar. Roupa bacana pra mim ir para a escola. Se fosse pro meu pai eu tava aí cheirando cola. Mas graças a Deus meu mano está trabalhando, enquanto outro meu irmão está roubando. E minha irmã passa a noite toda fora. 50 reais, seu corpo por hora. Meu pai com frio jogado no sofá. Pega a coberta, vou lá embrulhar. Acho que eu tinha um pouco de sentimento. Enquanto hoje ódio me rói por dentro. Acho que eu devia voltar a ser como era antes. E o passado cada vez mais distante. 9 anos, tudo bom demais. Eu tinha medo de olhar pra trás. Meu destino desenhado com tinta preta. E os meus passos aos olhos do capeta. Era motivo de orgulho para o meu irmão. Meu espelho, minha solução. Nos estudos eu tirava nota 1000. Me saía bem na escola, puta que pariu. Meu outro irmão era motivo de desgosto. Assaltante, ladrão de posto. Andava metido em confusão. A sua lei, seu oitão. Cobrança em minha porta, o meu pai devendo. Com certeza nos botecos bebendo. E a minha irmã cada dia emagrecendo. A idética morrendo. Estou pensando em resistir, mas o passado dói, tenho que conseguir. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. Certa vez, eu ouvi sem querer algo que iria me deixar na deprê. Acusado de homicídio sem saber porquê. Assassino, sem ser. 79, 30 de janeiro. Parto complicado, meu pai com medo. Estava em jogo sua vida, seu amor. Minha mãe morreu, meu pai com a dor ficou. Eu já nasci com homicídio nas costas. Agora com 10 anos encontrei a resposta. Pode crer, foi maior decepção. Me esconderam a verdade, fiquei sem solução. Mas a vida é assim, cheia de surpresa. Seria mais fácil botar a verdade na mesa. Seria mais fácil se eu soubesse a verdade. Agora eu sei porquê, a desigualdade. As lembranças machucam minha mente. As drogas só me deixam mais doente. Está difícil de respirar. A paisagem aqui de cima é de agradar. Luzes pequenas, violências ocultas. As nossas vidas são feitas de lutas. Meu único defeito foi não resistir o que o passado reservou pra mim. Eu tenho medo até de me lembrar que um dia minha paz iriam me roubar. 91, 12 de outubro, pressentimento ruim da escola, eu pulo o muro. Em direção à minha casa eu corri, por fora estava vivo, mas por dentro eu morri. Não entendia o porquê do meu coração estar envolvido em escuridão. Eu cheguei em casa e assustado abro a porta, e lá no chão estirado a resposta. Pode crer, eu chorei, eu morri. Não acreditei naquilo que eu vi estirado lá no chão. Meu irmão, meu amor, depois daquele dia minha vida acabou. Confundido com meu outro irmão, o Judas traidor. Não encontraram ele, meu irmão que pagou. Estava morto, meu destino, minha esperança foi marcado com sangue, meu dia das crianças. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu. Tentei fugir, mas não achei saída. Página negra ficou em minha vida. Tentei achar, mas o tempo escondeu. O meu destino para a morte se rendeu.